andam descer, nós somos caros. Aqui a cena é segurança, a minha dica está a cuidar. Alex Sul, estou a tomar. Olha, tu se não faz isso, faz o pela amigo logo. Nasce a dar um toque, mas o pipa com maior. Parou, chegou, o toque me enganou. Pela, pela, pela, pelo chão, lá encosto no canto, lhe pego na xuxa. Assim começam as bombadas. Logo apareceu da dama, disse que o Bela caiu na jogada. A nossa tropa é visão black, nacionalidade pra PM. Essa é a staff, letra é stop, glosses de Windows. É tipo que até mesmo deixa todo estendido.